que você quer ser quando você crescer? Quero ser bandido. Inferno onde nós estamos, né? Onde nós vivemos nesse mundo do crime. Que aqui é onde nós vemos a realidade. Onde a bala come, a lei é do cão. Inferno não é vão braço, cuidado pra não se queimar. Mas eu tô pronto, pronto pra guerrear. O filme é triste, e a tristeza faz chorar. Mais um que desce, para nunca mais voltar. Quantos e quantos eu já vi perder a vida? Quantos e quantos cheio de sangue nas esquinas aqui? Por um minuto eu vi atravessar a avenida. Piscou o olho e já caiu comer formiga. Os legionários do crime é que tem de monte. Começa pequeno e vai crescendo e se embala nos bonde. E quando vê já é tarde, já tá tudo acabado. Vai na entrega, não vai dar ponto pro diabo. E custa caro, as minas, rolê de phaser. Pode custar sua vida algemado, rolê de blazer. E os malote, usou as armas, os pacotes. Já lhe rendeu uma casa pra mãe, ou livrou da morte. Foi vários bote, que na semana lhe rendia. As quatro rodas, equipamentos, toca fita. Truta não insista, não brinque no campo minado. Tenha cuidado, cuidado, não pise no buraco errado. Sei que meu verso é limitado pra falar de crime. No filme triste, as balas atravessam a vitrine. Nem tudo é farso, festinha que se torna chumbo. Explode miolo, te manda para um outro mundo. E é mais luto e é mais saudade no peito. Na louca vida, fica vivo, tem que ter talento. Inferno, nevão, brasas, cuidado pra não se queimar. Mas eu tô pronto, pronto pra guerrear e se armar. Não te garante tempo de vida, então reflita. Seja uma estrela dessa trilha, é só um vacilo. Pra ser fracasso, perder glória, é só manchete na tribuna contando sua história. Inferno não é vão braço, cuidado pra não se queimar. Mas eu tô pronto, pronto pra guerrear. O filme é triste, e a tristeza faz chorar. Mais um que desce, para nunca mais voltar. O crime tá em destaque e a paz está mais longe. Só vejo defunto, vejo lápide de bronze de presente do pai que morreu na sua porta. Antes do cão farejador fuçar no mate achar a droga, queimar a liberdade no caminho do fracasso. Pra provar que os moleque de 15 tá revoltado com a vida. No amanhã se pensa, mas é com medo. É de achar o parente sem digital cortado os dedos. Isso é pros fracos que lentamente afunda e não escapa do diabo traiçoeiro no gatilho ou na faca. Se eu cair, quem que chora? Talvez não tenha ninguém. Vejo a paz, vejo a guerra, boto fé e digo amém. Em meio às pedras, onde o sangue mancha o meu caminho, onde tem fome, tem o crime, tem a rosa e tem espinho, onde empresário passa longe de Mercedes importado. Olha as doenças, a fome fecha o vidro e sai vazado. E lê o jornal na manhã de segunda-feira, na frente da empresa, cadáver podre sem cabeça. Tristeza, né? Não poder viajar pra Londres, é ter que se equilibrar na porta do bonde. Levar um tapa da sorte e da grana, levar um chute e ver o tio que se embriaga no terminal Guadalupe. Filme triste, cena trágica, final sem graça. O diabo sorri e bebe o sangue nas taças. Eu vejo a vida de Eugênia Maria, só incerteza. O filme é um drama, mas que fala com clareza que o crime é o caminho ao sofrimento eterno. Sou ator principal, pago pra fuzilar o inferno. Inferno não é vão braços, cuidado pra não se queimar. Mas eu tô pronto, pronto pra guerrear. O filme é triste, e a tristeza faz chorar. Mais um que desce, para nunca mais voltar. Inferno não é vão braços, cuidado pra não se queimar. Mas eu tô pronto, pronto pra guerrear. O filme é triste, e a tristeza faz chorar. Mais um que desce, para nunca mais voltar.